Tu foste coordenador de um projeto que se chama Transcrever Ações Participativas nos Bairros Sociais de Braga, e és o Fernando Ferreira. E fazes parte de um grupo, pelo menos, que se chama Space Transcribers. Já tiveste a oportunidade ao falar comigo, de me explicar que o grupo Space Transcribers não são um coletivo, mas eu acho que poderia argumentar que vocês, pelo menos, criam coletivos temporários, coletivos efêmeros, coletividades efêmeras. E é sobre esse conceito que acho que podemos enquadrar a nossa conversa. Então, coletividades efêmeras, e particularmente neste projeto do Transcrever, em bairros sociais na cidade de Braga. Como é que é trabalhar com estes coletivos? Como é que é trabalhar com as pessoas dos bairros sociais e a relação de mediador, talvez, que surge no papel do artista em ser convidado pela Câmara Municipal a trabalhar em bairros sociais? Pronto, olha, concordo em pleno contigo, acho que gosto muito, nunca tinha pensado dessa forma, não é? De vermos que criamos coletividades efêmeras. Porque nós, na realidade, nós começamos como um grupo de pessoas, aquilo que nós nos gostamos de definir mais, só para esclarecer, é que somos uma organização sem fins lucrativos, mais do que um coletivo. Porque eu acho que um coletivo, na minha definição, requer que todos tenhamos uma causa comum, não é? E eu acho que connosco o que acontece é que muitas vezes até há clashes, às vezes de causas distintas. Claro que há um denominador comum, evidentemente, senão não estaríamos a trabalhar juntos, não é? Mas, inicialmente, nós começamos este processo já em 2015, portanto, nessa altura, sim, éramos um grupo de pessoas, mas também ao longo do tempo, e isso é uma coisa também muito comum, estas coletividades ou coletivos ou organizações, etc., grupos de pessoas, é que muitas vezes há pessoas que envolvem-se mais nos projetos, mas depois querem sair, depois a sua vida profissional muda. Portanto, isto é sempre um processo muito volátil, não é? Pronto. E só para dar aqui o. Para fazer este esclarecimento quanto à denominação daquilo que nós somos. E, efetivamente, eu e o Daniel, que somos os cofundadores, somos as pessoas que fundamos e que ainda hoje, neste momento, somos as únicas pessoas que prevalecem nesta organização sem fins lucrativos, que depois, evidentemente, nos projetos que vão aparecendo, nós vamos convidando pessoas, estamos nesta fase a fazer deste modo, ou seja, não quer dizer que no futuro seja diferente, ok? Mas que neste momento o que está a acontecer é, nós dois somos os diretores, coordenamos, e sempre que há um projeto que nós até achamos que poderia ser interessante convidar aquela pessoa para se juntar a nós para este projeto específico. Portanto, é muito interessante às vezes dizer isso de coletividades efêmeras, porque na realidade é muitas vezes isso que acontece. Posso dar o exemplo que o último projeto que nós fizemos foi o Acusticidade, que foi um projeto encomendado pelo Circuito do Generation, que é um programa educativo, e nós fizemos uma parceria, ou seja, com um artista sonoro aqui do Porto. Okay? Pronto, isto só para dar assim uma contextualização. Voltando à pergunta sobre os bairros sociais e sobre esse projeto específico, Transcrever, que é o nosso grande projeto e que já foi um projeto que terminou em 2017. Portanto, eu peço já desculpa em avanço, caso eu seja pouco accurate em algumas coisas, porque já passou muito tempo e eu próprio estou, a minha cabeça está noutros lugares. Pronto. Na altura, isto surgiu através de um convite, sim, da Câmara Municipal de Braga, que veio perante um financiamento para a regeneração dos bairros, de três bairros sociais de Braga: o bairro de Santa Tecla, das Enguardas e do Picoto. Estes três bairros têm uma maioria de comunidade cigana, ou seja, no Picoto é 100%, quase, ou 98%, e depois, quer nas Enguardas, quer em Santa Tecla, aquilo é mais ou menos 50-50, 60-40%, pronto. Mas, ou seja, tem uma denominação, não uma denominação, uma prevalência grande. E o que a Câmara nos pediu na altura, isto era um projeto, no fundo, que deveria ter sido inicialmente, ou seja, a acompanhar o próprio projeto de regeneração da arquitetura, mas isto são sempre processos muito complexos, que às vezes as pessoas que estão de fora nem têm noção, que são processos que estão dependentes de fundos europeus. Ou seja, muitas vezes os timings são todos descoordenados. E neste caso, o que aconteceu foi que quando surgiu este financiamento, para fazer, que era um financiamento, no fundo, de fazer uma espécie de um trabalho de auscultação sobre estes três bairros, era, no fundo, fazer um estado de arte dos três bairros, ok? De perceber como é que as pessoas estão a viver, quais eram os problemas, quais seriam os anseios e os desejos daquela população para o futuro dos seus bairros, etc. Evidentemente que isto idealmente deveria ser feito antes da implementação do projeto de arquitetura, mas não foi o que aconteceu. Ou seja, nós, quando tivemos este convite, que era um convite especulativo, porque estávamos a candidatar a uma candidatura, um financiamento europeu, ok? A fundos sociais, que depois iria agregar-se a um projeto financiado pela Câmara para esta renovação, o projeto já estava feito. Não é? Os projetos já estavam feitos na altura pela Braga Habito, que é a empresa municipal que detém e que faz o management, a manutenção, não é? Material e imaterial destes três bairros. E, portanto, este foi o âmbito. E na altura o nosso desafio foi logo, ok, o que nós começamos logo a perceber foi como é que nós podemos montar um projeto que tenha, por um lado, esta vertente de diagnóstico muito teórica, não é? Mas, por outro lado, há também uma componente muito, queríamos nós. Achávamos que deveríamos ir além das metodologias que são utilizadas no âmbito das ciências sociais, como são os inquéritos, etc. Nada contra os inquéritos, mas nós, como somos arquitetos, e interessávamos também no nosso trabalho uma aproximação multidisciplinar, nós pensamos que poderia ser interessante fazer metodologias mais artísticas como método de auscultação, ok? E a partir daí, o que nós orientamos o trabalho foi basicamente em duas componentes: uma componente teórica e uma componente prática. E o que é que eram estas duas componentes? Ou seja, por um lado, nós fizemos muito trabalho de arquivo, ou seja, ir à Braga Habite e perceber de onde é que as pessoas que estavam lá, nos bairros atualmente tinham vindo, de antigos bairros da cidade, fazer um trabalho de mapeamento também, ler também muito sobre a cultura cigana, que eu sabia muitíssimo pouco, informar-me, não é? Teoricamente, o que é que existe, fazer quase um estado de literatura sobre esse âmbito. E por outro lado, nós depois desenvolvemos uma série de workshops artísticos em que exploramos diferentes. E aí, na altura, nós tínhamos um grupo grande, tínhamos pessoas de distintas valências, ou seja, fizemos workshops de fotografia com os miúdos do bairro, de captação de som, de captação de histórias de género. Depois tivemos um workshop internacional, que nós chamamos uma summer school, que também foi prático, em que cada tivemos Pá, na altura, eu não sei se estou aqui a inventar, mas mais de 10, 10 ou 15 nacionalidades distintas, para trabalhar sobre estes três bairros. E depois os três bairros eram, tinham problemáticas muito específicas, mas o que nós, para nós, o que foi mais importante foi realmente fazer um trabalho, como tu bem disseste, de mediação, porque havia uma ausência de diálogo muito grande entre as entidades que gerem estes bairros, ou seja, entre as próprias comunidades e entre o que é o entendimento do que vai ser este projeto futuro, que já não é futuro, que já aconteceu, de regeneração urbana, dos três bairros, entre a Braga Habite, não é, que faz esse trabalho, e entre o próprio município de Braga. Portanto, aqui o que eu acho que foi bastante positivo foi que o próprio município fez-nos esta encomenda, mas deu-nos bastante liberdade de fazermos um trabalho que era altamente crítico, muitas vezes, ao próprio município. E eu acho que isso também foi uma escolha que nós fizemos desde o início, de vamos nos manter críticos a todo o processo. Isso foi uma escolha nossa. Diz, tens uma pergunta. Ok. E é extremamente interessante a forma como o teu trabalho artístico, que tu decides que vai ser artístico, porque tu não foste convidado para fazer um trabalho necessariamente artístico, mas como o trabalho artístico que tu propões e a metodologia que propões com o grupo, o teu grupo de trabalho, é trabalhar coletivamente nos bairros, nestes três bairros. E o que é que vocês fazem? Pelo menos isto foi o que eu vi. Tu poderás explicar melhor o tipo de trabalho que foi feito. Eu gostaria mais de ouvir mais sobre isso. Mas o trabalho que vocês fazem de agarrarem câmaras fotográficas em telemóveis ou gravadores de áudio e uma série de outros dispositivos também de arquivo, de alguma forma, de um arquivo do presente, de um arquivo de uma leitura do real do que se passa hoje. E isto, juntamente com esse trabalho crítico, com essa abordagem antirracista, com essa abordagem de mapear a história da cidade também. Vemos imagens, por exemplo, neste livro, de como eram os bairros anteriores, da construção dos bairros atuais, do desaparecimento daquele mundo, que era um mundo diferente, que talvez, e aqui em questões de arquitetura eu não sou especialista, mas talvez é uma questão de um tempo de adaptação mais longo, aquele trabalho da arquitetura lenta, que era visível nestas imagens das casas e dos espaços sociais, que eram justapostos com uma arquitetura prática da ocupação do espaço, da ocupação dos edifícios que estas comunidades faziam, comunidades chamadas ciganas, que também podem ser, também podemos dizer Roma, provavelmente. Numa tentativa de internacionalizar também de um internacionalismo romani, cigano. E o que é que vocês aprenderam? Ou seja, quando vocês viram estas imagens, para além da intervenção arquitetónica que a Câmara fez e que também é interessante ver na documentação, a construção dos atuais bairros, porque o momento político atual foi de tentar dar uma vida mais digna àquelas populações, seja lá como foi que foi feito através desta Câmara Municipal ou destas câmaras municipais, mas este contexto para além da questão da comunidade cigana também ser vista pelo resto da sociedade como traficantes de drogas, como criminosos, que é uma coisa que logo no início do livro vocês desconstroem. e mostram empiricamente e mostram através do estudo que não é assim, não é isso que se passa. Há um contexto de desagregação, há um contexto de marginalização, de criação de guetos, e depois como é que as pessoas vivem nesses espaços, e quando elas fotografam, e quando elas arquivam esse espaço, e de repente eu posso ver este tipo de material de arquivismo, de trabalho sobre o real, que é um contexto, como também vocês referenciaram, que é um contexto de pobreza, em muitos dos casos é um contexto de pobreza extrema, é um contexto de marginalização, de ghettoização, e depois o tipo de símbolos que aparecem nos grafites que as pessoas fazem, na forma como estacionam as suas bicicletas à porta de casa, na forma como vivem com os animais e como vivem com os gatos e com os cães, como todos os seres humanos. E nem é uma questão de criar uma igualdade, o meu ponto não é criar uma igualdade, mas dizer que é muito interessante o material artístico que surge daqui, e seria, eu gostaria de ouvir mais até o que é que vocês aprenderam neste projeto. Ou seja, duas questões para desenvolver, também temos ainda tipo mais 40 minutos, desculpa, para ser mais claro. Aquilo que vocês aprenderam e aquilo que puderam observar do material artístico e arquivístico que foi criado em coletivo e num passo talvez anterior, como é que é esse trabalho coletivo com estas pessoas, com estas crianças, com estas comunidades ciganas que de repente têm a possibilidade, porque passam a ter ferramentas, passam a ter um discurso crítico que de alguma forma é apoiado pela mediação artística, e passam a ter maneira de se expressar. E como é que é ver isto a acontecer, ver esta expressão, e o que é que aprendemos com ela? Desculpa, Sérgio. Calma, eu estou a anotar as suas perguntas. Não entendi, desculpa. Estou aqui só a anotar as suas perguntas. Obrigada. Eu vou desligar o microfone. Ok. Então, aquilo que me perguntaste, o que eu percebi foi como é que foi o trabalho coletivo com as pessoas, crianças e comunidades, pronto, é isso, a primeira pergunta, e depois como é que elas se conseguiram expressar através dos meios artísticos e o que aprendemos nesse processo, é isso? Pronto, pronto, vou começar na primeira. Como é que foi o trabalho coletivo? Bem, este trabalho coletivo, antes de mais, eu tenho a dizer que foi um trabalho de longa duração, de muita resiliência, de exaustão também. Portanto, eu não vou ser nada romântico aqui a dizer. Foi um processo muito pessoal, de desconstrução também, de estigmas que eu próprio e qualquer pessoa que nunca tenha ido a um bairro social tem, relativamente à própria definição do que é um bairro social, que é um lugar normalmente perigoso, marginal, etc. E efetivamente, os bairros têm todas essas problemáticas, ok? Agora, o que acontece é que quando tu vais todos os dias, durante muito tempo, para o bairro, tu vais começar a ver que o bairro não é só isso. O bairro é feito de múltiplas de pessoas que algumas estão sim associadas a atividades ilícitas, como é o tráfico de droga, que isso existe e existe nestes três bairros, mas depois tens pessoas formidáveis de te conheceres. Agora, para este tipo de projetos, quando trabalhas num bairro social, o mais difícil e o mais desafiante é a entrada no bairro. É tu seres aceito pela própria comunidade. E isso foi um trabalho exaustivo que eu e o Daniel fizemos de um ano estar a ir basicamente todos os dias para o bairro fazer trabalho de campo. E quando vamos para o bairro, o que é que vamos? Vamos estar com as associações existentes, já que, por exemplo, no bairro Santa Tecla, na altura nem sequer existia a Associação de Moradores. Sei que depois de nós irmos para lá, depois foi também um dos legados do projeto, foi as pessoas conseguiram constituir uma associação de moradores, ok? O que é incrível. Mas nós antes andávamos com a Cruz Vermelha, que é a Geração Tecla, e estou a falar do bairro Santa Tecla, que no fundo já fazia esse trabalho de mediação. Portanto, nós fomos muitas vezes para lá tentar perceber, tentar falar com alguns moradores, mas eu tento dizer que nos três bairros, a níveis distintos, porque os três tinham as suas próprias especificidades, foi um processo muito difícil. Muito da nossa própria resiliência de irmos para lá sempre, ok? Portanto, o que eu posso dizer é que o trabalho foi um trabalho coletivo de conhecermos as instituições ou associações que já trabalhavam nos bairros, conectarmos com elas, mas também houve uma parte muito independente de nós irmos um bocadinho à revelia, entrar no bairro e falar com as pessoas. E eu acho que a chave, porque as pessoas mais velhas são sempre mais resistentes em abrirem-se, em darem-se a conhecer, foi efetivamente nós termos começado a fazer estes workshops com as crianças, porque tu consegues sempre entrar numa comunidade muito bem através das crianças. Porquê? Porque as crianças não têm preconceitos, as crianças querem aprender, têm uma sede enorme, fascinam-se com qualquer coisa, são as primeiras a virem ter falar, a vir ter contigo e a falar contigo, dizendo: o que é que estás aqui a fazer? Quem és tu? Blá, blá, blá. Porque não têm mindset, não é? Não têm nada, construções ou preconceitos ou construções pré-feitas na cabeça. E depois o que é interessante é que as crianças, aquilo que aprenderam e aquilo que ouviram, vão levar para casa e vão falar com os pais e vão dizer: olha, hoje apareceu este ali, olha, eu aprendi isto. E foi através daí que foi muito interessante nos primeiros workshops que fizemos com as crianças, que nas primeiras sessões só vinham as crianças, depois a partir de maio, os pais já vinham, já começavam a vir. E outra coisa, também a própria localização onde nós fazemos os workshops. Nós tentávamos sempre fazer os workshops no espaço público. E era muito natural virem adultos perguntarem o que é que vocês estão a fazer, quem é que são vocês, blá blá blá blá. Isso era uma resposta que eu tinha, era constante. Era uma pergunta-resposta que acontecia muito naturalmente e de forma constante ao longo do processo. Eu não sei se isto responde mais ou menos à tua primeira pergunta. Depois, relativamente à tua. A segunda pergunta, como é que eles podem expressar através dessas práticas artísticas? Foi muito interessante porque houve diferentes níveis de manifestação e de expressão. Por exemplo, nós fizemos um workshop de fotografia em que claramente foi super interessante a forma como vimos miúdos a fotografar elementos. Nós dávamos um script, género de fotografa o interior da tua casa, fotografa qual é o local onde mais gostas do bairro, onde te sentes mais confortável, qual é o local onde tens mais medo de estar no teu bairro, etc. E foi muito interessante que nós tivemos acesso, sem entrar em determinado espaço, ou seja, sem invadirmos em pessoa o espaço doméstico, por exemplo, e vermos padrões de como é que aquelas crianças viam o seu mundo, o mundo do seu bairro, não é? E portanto, isso foi uma forma de expressar. Depois, outra forma foi, por exemplo, nós fizemos um workshop de construção de maquetas dos bairros, e esse foi super interessante, principalmente porque havia lá um bairro que iria passar por um grande processo de regeneração, incluindo o desmantelamento de um dos prédios. E aquilo foi muito positivo. Qual? Diz? Qual? O bairro? Sim, qual bairro? Desculpa. Foi o de Santa Tecla. Santa Tecla, e esse foi super interessante porque, na realidade, adultos também se juntaram nesse processo. Aí começou pelas crianças, mas depois, no final, aquilo ficou mais uma discussão até dos próprios adultos e fazemos sessões em que vinham também intervenientes da Braga Habite para discutir. Ou seja, aí foi mesmo um processo de mediação e de discussão. E foi, houve algumas tensões. Mas o interessante é que, no final, até hoje, esse bloco de habitação, que havia uma previsão de demolir, não foi demolido. E, pessoalmente, eu fico contente com isso, porque a forma como o projeto estava era uma forma de... O argumento para a demolição de um dos blocos era fazer uma estrada, não era? Exatamente, não era suficiente. Ou seja, iam demolir a casa do pessoal para fazer uma estrada no meio do bairro. Sim. Para os carros passarem no meio do bairro, tipo, na zona onde há o espaço. Porque havia um argumento de abrir mais o bairro à cidade para não se formar uma guetização, para não fomentar ou não promover o tráfico de droga, porque em Santa Tecla isso é uma coisa, não sei como é que isto está agora, mas na época do projeto era algo forte. No entanto, isso não é um argumento válido, porque mesmo que tu destruas um bloco, a droga pode continuar a existir, certo? Portanto, havia quase esta ideia não é, de que isso iria resolver um problema, mas na realidade, e ainda bem, eles não destruíram, não desmantelaram. E, portanto, isso também foi uma. Não sei se foi diretamente associado, ou seja, não sei se o nosso projeto diretamente associou isso, mas eu acho que ajudou. Foi tipo, pelo menos, o início de uma politicização dos próprios moradores e de uma união dos próprios moradores para fazerem. Para olharem de outra forma para o seu bairro e pensarem que, ok, nós realmente temos que nos unir se queremos que não nos afete a vida, não é? Porque iria ser um processo muito complicado. E, por exemplo, aí, eu acho que as maquetas foram uma forma de se expressar todas estas dúvidas que eles tinham relativamente aos projetos de regeneração, como é que seria esta negociação. Ou seja, negociação é outra palavra que aparece muito além da mediação nestes processos. Não é só mediar, é também negociar, não é? E portanto, pá, foi isso. Mas cada oficina tinha, eu acho que houve formas distintas de se expressarem. Algumas, se calhar, foram mais direcionadas para as crianças. Estas, por exemplo, começaram pelas crianças, mas depois, na realidade, foi mais direcionada até para os adultos. Por exemplo, um projeto que eu tive envolvido, que foi, no fundo, mapear as rotas e a forma como nove mulheres ciganas de diferentes idades, e diferentes gerações e diferentes perspectivas se movimentavam no espaço público, dentro e fora do bairro, também foi muito interessante para perceber qual é a posição da mulher dentro da comunidade, não só dentro da comunidade, mas também com o resto da comunidade bracarense, não é? E como é que elas se sentem, como é que elas vivem, como é que elas se deslocam. Portanto, aí, exato, exato, esses mapas. Aí, claramente, o modo delas se expressarem foi oral, não é? Mas depois o que foi interessante foi ver como é que nós podemos, como é que nós podemos mapear essas rotas, e haver uma reflexão sobre essas rotas. Evidentemente que este projeto é só lá está, voltar ao início, a um projeto diagnóstico, não é? Muito mais trabalho teria que ser feito para fazer, dar mais empoderamento a estas mulheres, não é? Sem dúvida. Isto foi só um início. Quem me dera que este projeto agora continuasse com muito, com, e foram só 9 mulheres que não são nada, que são, não é? Tipo, é um caso estudo com uma amplitude de público pequena, não é? Mas é aqui que está o trabalho mais forte que me parece que vocês fizeram com elas. Porque faz uma leitura mesmo profunda, tanto da situação como das rotas. É interessante, de repente, o mapa. Desculpa interromper-te, mas Sim, talvez mas possamos focar o ei, ei, resto já, acho que já tinha respondido também, acho que não. As rotas, estas rotas domésticas e não só domésticas, e no espaço público, os espaços que as pessoas conhecem e habitam, e a ligação com estas mudanças temporais em que as pessoas saem das ocupações informais, chamadas ocupações informais. Talvez pudéssemos começar aqui. No caso de Braga, havia São Gregório, Granjinhos, o lugar do Fujacá, o lugar das Lajes e o lugar da Floresta e o lugar das Carvalheiras, e de repente muitas delas são enviadas durante os anos 70 e durante os anos 90 para bairros sociais, bairros operários, complexos habitacionais, e são levadas para estes outros lugares, mas é isso. Sabes? Tu sabes explicar isto melhor do que eu. Eu gostava mesmo de ouvir É, o que a tua aconteceu foi. reflexão também sobre isto, do ponto de vista da arquitetura também, porque acaba por ser a tua área. O que aconteceu foi que houve, efetivamente, a cidade estava. Isto foi um processo que não aconteceu só em Braga, aconteceu em todo o país. Efetivamente, havia pessoas que estavam. Ou, neste caso, a comunidade cigana estava em ocupações informais, como barracas, etc. Outras estavam mesmo em bairros que eram espécies de ilhas, como acontece aqui no Porto, por exemplo, não é? Bairros com muito poucas condições, sem saneamento, sem eletricidade, pronto. E o que aconteceu nos anos 70 foram políticas urbanas, isto principalmente pós 25 de Abril. Mas antes também já estava a acontecer noutros lugares do país. Houve uma série de políticas urbanas que foi, não, temos que dar melhores condições, direito à habitação a estas pessoas. E houve um forte investimento político, não é? Na habitação social. E daí termos ter estes três bairros vieram desta, seguiram essa ideologia de dar melhores condições de vida a estas pessoas, não é? Estas ocupações informais que iam acontecendo na cidade, ou seja, habitação com saneamento, com eletricidade, etc. Claro que o que acontece é que depois as tipologias que foram aplicadas, isso aí já são, do ponto de vista arquitetónico e da qualidade de construção, já são mais discutíveis, não é? Por exemplo, posso dizer que o bairro de Santa Tecla e o bairro das Enguardas, o bairro das Enguardas veio, a maior parte das pessoas que vieram eram pessoas que viviam ali numa ilha na Avenida da Liberdade, que já não existe hoje. E foram transladadas para o bairro das Enguardas, isto nos anos 70. E de Santa Tecla, muitas vieram de barracos, de ciganos que viviam em barracos, ou Roma, a comunidade Roma, que viviam em barracos ali na zona da Ponte, e foram para Santa Tecla. E esses bairros são dos anos 70. E esses bairros, hoje em dia, até estão com boas condições, porque tem espaço público, tem as Enguardas, por exemplo, tem um ringue, coisa que Atualmente, se pensarmos nas novas edificações, nem sequer há espaço público. Portanto, isto é uma coisa bastante positiva, ok? Mas depois temos outro exemplo que é muito mais recente, que é dos anos finais dos anos 90, não é? Que é o caso do Complexo do Picoto, e que é um gueto e um cancro por resolver, não é? Porque aquilo está mesmo com problemas. Era uma pedreira antiga. E está encastrado, aquilo só tem, é mesmo está guetizado, porque aquilo só tem uma entrada, por onde entras é por onde sais, não é? Está na colina do Picoto, não é? E é um projeto que mais pequeno, não é? Eu creio que aquilo tem cerca de 50 habitações, eu não sei se estou a dizer números errados, mas depois tu podes confirmar no livro. Mas o que acontece é que aquilo tem graves problemas infraestruturais, não é? De umidade, de acessibilidades. Aliás, eu tenho quase certeza que as próprias acessibilidades nem sequer estão em legalidade, não é? Porque aquilo na altura foi uma negociata. Que foi feita entre para resolver aquele problema, não é? Das barracas que havia ali no Parque da Ponte, e para alojar uma série de pessoas da comunidade cigana, ou Roma. Só que a questão é que aquilo está mesmo com problemas graves infraestruturais. Graves, graves, graves. E ali o problema. Dos três bairros, acabou por ser o bairro que não conseguiu ter uma regeneração. Porquê? Não foi pela má vontade política, foi porque, basicamente, o terreno não é do município, o terreno pertence à igreja. Ok? Isto na altura foi uma negociata que foi feita entre a igreja e o município, isto ainda na altura em que Mesquita Machado era presidente. E o que aconteceu foi que a igreja cedeu os terrenos ao município para construir estes bairros, este bairro específico, ok? Porque o resto dos bairros são propriedade, o terreno e o edifício é propriedade do município, ok? Mas este específico, o Picoto, a igreja, ainda hoje, os terrenos são da igreja. E isto depois, legalmente, torna a coisa tão complexa que, por causa disso, não foi possível eles conseguirem fazer obras de renovação ao bairro, porque. Como isto não está, o bairro não está legalizado pelo município, ou seja, quem detém este bairro na realidade é a igreja e não está a ceder o terreno ao município, e por causa disso não foi possível entrar nestes fundos de renovação quando fizemos este projeto. Ok? Por causa dessa incompatibilidade. Não é? Porque para se candidatarem para o município se candidatar com este bairro, o bairro tinha que estar, o terreno tinha que ser do município, não podia ser da igreja, não podia ser de outra entidade. Estás a perceber? Mas mesmo que a vontade política não fosse má, digamos, também não era muito boa, porque claramente o projeto que tinham para outro bairro, não, as pessoas acabaram por lutar contra ele e rejeitá-lo, não é? Então também é confuso do ponto de vista Eu acho que do tipo de as pessoas não intervenção que lutaram. está a ser Aliás, as proposta. pessoas. Isso é muito ambivalente. E não podemos entrar. Em nenhum dos bairros podemos entrar em generalismos, de que há sempre tensões e dois lados. Há sempre pessoas. Em todos os bairros, eu sempre achei. E principalmente no Picoto, pela minha experiência, sempre tive pessoas que quero sair daqui, odeio isto, isto não tem condições nenhumas, e eu concordo máximo. Como tive pessoas que daqui ninguém me tira. Ok? Porque há afetividade, não é? São pessoas que viveram ali a vida toda, não é? Portanto, E é por causa está mais disso. próximo da ocupação informal, É. praticamente, não é? É por causa disso que depois a coisa torna-se muito complicada, porque tu estás a lidar com questões humanas. É por isso que todos os processos de deslocamento e retirada de pessoas, bairros, temos aqui o exemplo do Aleixo, no Porto, por exemplo, é sempre polémico, é muito difícil, porque há pessoas que vão querer, sim, quero sair já daqui, quero ter melhores condições, outras pessoas que, pá, que estão agarradas a um lado mais sentimental, mais afetivo, e ambas as perspectivas são válidas e legítimas, eu diria. Agora, neste caso, o que aconteceu, sim, o mal foi de raiz, não é? Porque se fez uma coisa que devia ter havido não uma cedência de terreno, mas uma compra de terreno para estes problemas não existirem. E hoje, e depois ao mesmo tempo, e isto é uma opinião muito pessoal, há uma hipocrisia da Igreja que se implementa pela solidariedade e não é capaz de vender os terrenos ao município para este caso específico, que já passou de prazo, isto foi em 2017, que teve uma oportunidade fantástica de ter fundos sociais europeus para renovar um bairro. E isso só fez com que o bairro continue degradado, e sinceramente, eu acho que isto, novamente, é uma perspectiva muito pessoal. Sinceramente, eu acho que neste momento o bairro, a melhor coisa a acontecer é mesmo ser demolido e pôr as pessoas ou noutros bairros ou em condições dignas, porque aquilo ninguém tem condições dignas ali. É uma vergonha. É uma vergonha. Miguel, não sei se queres fazer mais alguma Uau! pergunta. Uau! Mesmo. Ainda há. Eu sei que isto já sai um bocadinho fora da tua investigação, mas ainda há habitação informal, ocupação informal cigana. Na nossa Ficaste com a altura noção? ainda havia ocupação informal, eu nunca cheguei lá a ir, É fora destes bairros, é noutros lugares, né? e era de comunidade cigana, e era perto, acho que era, não sei se chamava San Gregório, era perto da universidade, desculpa, era perto da escola secundária de Massiminos, para esses lados. Está Mas aqui marcada no mapa. deve estar, como é que se chama? São Gregório. É San É Gregório. fora, completamente fora da É. cidade. E eu acho que ainda são barracos. Mas é assim, isto na Ok. altura, eu estou desatualizado, eu não sei. Na altura sei que. Mas nós nunca chegamos a ir. Mas sabíamos pelas assistentes sociais da Braga Habite que nos falaram, e também muito desses mapas, é importante dizer, foram muito auxiliados, não só por trabalho de arquivo, mas também por muitas conversas de assistentes sociais antigas que fazem este tipo de trabalho de campo, sei lá, pá, desde os anos 70, 80, ok? Que nos ajudaram mesmo. Nós tínhamos pouca informação, muitas vezes fotografias, e elas diziam: olha, onde é que acha que é isto? E elas conseguiam identificar. Ou seja, também foi um trabalho muito de memória, não é? De respigar memória através das assistentes sociais, que faziam e fazem esse trabalho de ir aos bairros e fazer esse levantamento. E o que é que, talvez para terminar, porque assim também ficamos, o que é que achas que as pessoas querem? Falaste em ser um trabalho de auscultação e um trabalho de escuta, atenta e ativa. O que é que as pessoas veem, como futuro? O que é que achas que estas pessoas querem, seja para os seus bairros ou para as suas vidas? Quais são as propostas, que elas foram avançando? para si mesmas, não é? Quanto número um, as pessoas querem boas condições de habitação. Seja no seu espaço doméstico, seja no espaço de público do bairro. Isso é o que eles mais querem. Isso é o ponto número um. Ou seja, estou a dizer isto por prioridades, ok? Primeiro é dar, efetivamente, boas condições de habitabilidade, quer no espaço privado, quer no espaço público do bairro. Segundo, querem que os bairros deixem de ter este estigma negativo marginal de que só está associado à droga e a coisas más, não é? Mas para isso é um trabalho que nós temos que fazer político gigante de, como estavas a dizer, antirracista, relativamente aos ciganos, relativamente... Live streaming is on. Portanto, o segundo desejo é realmente esse de, não é, abrir o bairro à cidade. Abrir o bairro à cidade e não ter todos estes preconceitos e estas negatividades, e também resolver os problemas que existem lá, de criminalidade, de tráfico de droga, essencialmente, que eu acho que isso é o grande elefante na sala, ok? Dos bairros. Sempre que eu falava com qualquer pessoa, isso era o grande elefante que está lá e que toda a gente evita, mas que sabe que está lá. Pronto. E depois o terceiro é eles terem mais oportunidades, não é? Terem mais apoio para as crianças irem à escola, porque há muita desistência escolar, principalmente na comunidade cigana, e isso algumas associações locais já têm vindo a fazer um trabalho fantástico, pelo menos na altura faziam. Não sei, eu estou a falar disto tudo, atenção, localizar em 2017, ok? 2016, 2017, foi quando fizemos o projeto. Portanto, eu acho que é isso. Eles próprios também terem melhores condições, mais oportunidades. Os mais velhos terem mais oportunidades de emprego. Os mais novos, haver incentivos também para o não abandono escolar. Principalmente nas miúdas também, que isso acontece muito. E é isso. Porque, pá, e combater preconceitos. Acho que, sinceramente, são esses os três pontos. Assim como os que eu observava. E que, sinceramente, já passaram 5 anos, não é? Já estamos em 2022. E eu sinto que é mesmo um projeto ainda muito atual. Tanto é que está muito vivo, não é à toa que às vezes eu e o Daniel até ficamos um bocadinho cansados de estarmos sempre a falar deste projeto. Mas na realidade nós continuamos ainda hoje, ainda este ano, a pedirem-nos apresentações para este projeto. Eu acho que nós nunca apresentamos tanto um projeto como este. Em faculdades aqui em Portugal e fora, portanto isso quer dizer alguma coisa, quer dizer que este é um tema que não é só em Braga, é transversal a outros lugares aqui em Portugal, outras cidades aqui em Portugal, na Europa e no mundo, e estes preconceitos todos que existem à volta do social housing, não é? Do bairro social e especificamente da comunidade cigana, porque é efetivamente uma comunidade presente e com muitas problemáticas de inserção e inclusão, é um assunto urgente. Um assunto que tem pano para mangas e que é um trabalho, é um work in progress. Acho que é isso. Sim. Acho que é isso. Obrigada, Fernando. Obrigada. Foi mesmo bom ouvir-te e ouvir-te falar sobre isto. E uau! Sim, é mesmo um trabalho em progresso e acho que lá está, é uma metodologia coletiva de trabalho que convida a que as pessoas que o conhecem participem também nele, Na altura, quando vocês lançaram os áudios, por exemplo, eu adorei saber sobre o projeto e senti-me convidado a ouvir os sons dos bairros, que também é o bairro de Santa Tecla, também é o meu bairro, e eu morei tipo morei no prédio imediatamente ao lado ao bairro oficial de Operários de Santa Tecla, não é? Porque é assim que o mundo é, que o mundo nos é apresentado. Então sinto-me também muito próximo e muito presente e muito e com muita vontade de participar no projeto. Mas é assim, do aqui fica Santa, a minha candidatura. Santa Tecla, que eu sei que não é a Operação Tecla, que eu acho que é tipo assim a entrada logo, não exagero. Isto, eu estou a falar do, não é? Eu ainda eu nos anos seguintes, eu fui lá até mais ou menos pré-pandemia, ou seja, depois o projeto acabar, eu continuei a ir lá bastantes vezes. Depois, entretanto, eu também comecei o doutoramento e eu comecei tipo focado noutros trabalhos, mas também o que aconteceu foi que com a pandemia eu afastei-me um bocadinho. Acho que isso aconteceu em geral com as pessoas, não é? Tipo, todos nós nos desconectamos um pouco. Parece que há um mundo pré-pandemia e pós-pandemia. Mas daquilo que eu sei, sei isto de fonte segura, é que eles têm agora uma associação de moradores e tu podes contactar também. E tens a Geração Tecla, que é promovido pela Cruz Vermelha Portuguesa. E que não sei quem é que está à frente daquilo agora. Na altura era a Vanessa, que era, estava a Vanessa e estava a Virgínia também. Mas eu não sei se elas ainda estão lá. Não sei se elas ainda estão lá. Não sei se agora são outras pessoas que estão. Acho que estes cargos também vão ser representativos. De alguma forma continua para a nossa proximidade empática e simpática para com o facto de estarmos aqui a falar sobre isso é também uma contribuição. Claro que sim. E eu guardo. Só aguardava um comentário, desculpa, só para te deixar um último comentário, porque o facto de terem feito todo este projeto no espaço público é o mais importante e faz com que o desencadeamento de processos seja assim bem longo no tempo e no espaço e, no, e na mente das pessoas, porque à medida que vais aprendendo também vais agarrando nas tais metodologias e nas tais. Começas a definir também subjetividades e objetividades e um estudo que é absolutamente necessário para desencadear ainda mais processos. Eu acho que se calhar só vou terminar a dizer o seguinte, que eu acho que nós tivemos muito tempo a discutir, eu e o Daniel, depois isto fomentou-se também num livro, não é? E o livro também tem uma carga política enorme, que foi um grande risco também ter um livro que é patrocinado pelo município e que tem alguns textos a falar mal do município. Portanto, o próprio livro é um lugar de contestação. E isso foi algo que nos pôs um pouco em risco, mas, e as pessoas também estavam a trabalhar connosco, mas nós decidimos ir com isso até ao fim. Mas houve um texto, que é o primeiro texto, a introdução do livro, que eu acho que define muito bem todo este projeto e este processo, que é não saber o que esperar. E essa foi sempre a nossa atitude ao entrar nos bairros e ao trabalhar nos bairros, era não saber. E o não saber às vezes é chave para muita coisa, metodologicamente. Eu acho que foi essa atitude também de humildade que nos ajudou também a desconstruir os nossos próprios preconceitos e os nossos próprios métodos de trabalho. Não é de investigação, porque isto é também um trabalho de investigação. Portanto, eu acho que isso também é, acho que é uma boa forma de finalizarmos esta conversa, é dizer isso, que não saber o que esperar foi também um, foi, acho que foi a chave para, e que guardo com ótimas memórias de um projeto que me transformou não só profissionalmente, mas também muito pessoalmente, diria. Teve uma carga muito pessoal de transformação.